Os dias passam, mas não passam sem você. Cada passo meu te chama sem querer. A casa é só silêncio ecoando tua voz. Meu mundo parece grande demais pra nós. Tentei seguir, tentei sorrir, mas tudo em mim só quer fugir. Pro teu abraço, pro teu calor, pro teu amor. O que seria de mim sem você aqui? Sem teu riso, tua calma, teu jeito de me olhar. Me perdi tentando te esquecer, mas eu só sei te amar. As noites são longas, o sono não vem. Fico imaginando tua mão na minha também. Teu perfume ainda vive no meu travesseiro. Teu adeus ainda dói, é verdadeiro. Tentei fingir, tentei mentir, mas tudo em mim só quer sentir. Teu toque leve, tua paixão, teu coração. O que seria de mim sem você aqui? Sem teus planos, teu carinho, teu jeito de sorrir. Me perdi tentando te esquecer, mas eu só sei te amar. Talvez o tempo volte a nos juntar. Talvez o destino venha me escutar. Mas até lá eu vou viver assim, metade alma, metade de mim. O que seria de mim sem você aqui? Sou só sombra, sou só dor, sem teu amor em mim. Me perdi tentando te esquecer, mas eu só sei. Eu só sei chamar.